Você está ouvindo o Mexidão Cast. Welcome! O podcast do Mexidão Rocks. Olá, amigos! Está começando mais um Mexidão Cast número 57. Eu sou o Thiago Mendes, vejam só vocês. E hoje estou na presença ilustre do meu amigo e irmão Diego Mendes. É isso aí, galera. Eu tô aqui. Também hoje, meu amigo Diego, estamos na presença do meu amigo externo Yuda. É isso aí, eu tô aqui de novo. E, cara, eu tenho muito medo de tudo dar errado. Uai, por quê? Ué, você já tirou aquelas férias que você fala assim, só falta chover e já começa chovendo? É. O externo é um pessimista, né? É, você tá batendo recorde no pessimismo aí, pro cara. Não, realista. E tudo a ver com o assunto de hoje, ele que tá descansado, tirou férias, aproveitou, ele que é um Sir e os nossos ouvintes estavam sentindo falta do bom humor dele, meu amigo Sir Patrick Murta. Olha, você já começou mentindo, que eu não tô descansado, não. E nem de bom humor. É, nem de bom humor, disseste bem. Eu preciso de pelo menos mais uns 3 meses de férias, rapaz. Que é isso? 15 dias? Não, 15 dias é férias? Tá. Não, do tipo o Patrick sério, também, mano. Chegar aqui no podcast e falar que tá de bom humor, pode saber. Aí tem alguma coisa estranha. Não, e outra coisa, como é que tira férias com mulher e filho em casa? Não tem como, cara, eu cansei mais. Todo dia é uma coisa diferente, todo dia é uma visita, é um parente pra visitar, é uma coisa pra fazer, é uma coisa pra comprar. Eu achei que eu ia ficar em casa. É um encanamento, né? É, eu consertei até a descarga da minha casa essas férias, olha só. Ô Patrick, ainda tem aquele famoso ainda, né, no dia que você mais quer descansar, no dia que você mais quer dar uma goelada no videogame, amor, vamos em tal lugar? Não, o pior, rolou, no dia que eu mais queria descansar, amor, desmonta o guarda-roupa. Aí veio o idiota brincar de desmontar. Não, eu prefiro ir em algum lugar, cara. Pois é, rapaz, então, descansar não descansei não, mas fazer o quê, né? Ah, mas faz parte da cultura das férias. Para aqueles que não sabem, as férias são um período periódico. Periódico. Olha aí. Legal, período. Pra quem, né? Excelente. Excelente. Eu vi que nesse período de férias nada mudou. De descanso, de uma atividade constante. Geralmente, as férias é referente ao trabalho ou às aulas. Lógico, esse período varia de acordo com a legislação de cada país. Olha só. Normalmente, né, cara, o período de férias é uns 30 dias. Eu teve uma época na minha vida que eu tirei férias de 1 ano e meio quase. Olha aí. Ah, é porque você tá desempregado, né? Não, tava de férias permanente. Olha aí. Desempregado é uma palavra muito feia. Muito forte. Disponível no mercado. Desempregado fica malovando, né? Não, mas tem alguns sindicatos pra algumas classes que é interessante. Por exemplo, eu sou professor. As férias que eu tirei no meio do ano não eram férias. Além dos 30 dias que eu tenho por lei, o sindicato aqui estabeleceu que eu tenho 15 dias no mês de julho, de tal data a tal data. Olha aí, que bacana. Então, na verdade, eu tenho 45 dias de férias, olha aí. Tá bom, né? Tá bom, né? O Brasil é um funcionário público, né? Brincadeira disso. Eu conheço pessoas que tiram férias de 15 em 15 dias. Trabalha 15 dias, folga 15 dias. Que isso? Nossa. Um amigo que é quase desse naipe. Puta merda, cara. Não, a minha que é de 6 em 6, eu já acho que é diferente. Eu já tenho amigos. Nossa. Amigos que eu não sei se vocês vão identificar, que eles se dão férias pra ficar jogando jogo no computador. Pede contra o serviço. Conheço. Jogando Dota, né? Né? É, jogando Minecraft. Agora tem uma coisa interessante. Você falou que isso aí, as férias dependem da legislação do país. Na China, se tiram 4 férias por ano. Isso. São férias de uma semana, né? Então você pode tirar em qualquer momento do seu período de trabalho anual. É. Legal, né? Isso é legal. Mas uma semana é muito pouco, cara. Você mais cansa do que descansa. Também acho isso. Só o cansaço psicológico, cara. Você tira uma semana de férias, chega na sexta-feira pra você voltar na segunda, você já tá desesperado. Meu Deus, não fiz nada. Você não descansa porra nenhuma. É verdade. No Brasil, a legislação trabalhista estabelece que as férias têm que ser de no mínimo 30 dias consecutivos, sendo que você pode vender um terço, né? Sim. Ô, Patrick, você até falou que você não descansa nada. Olha só pra você ter ideia. Igual eu falei, minhas férias eram de 6 em 6 meses. Então, no primeiro 6 meses, tira férias de 10 dias, que pra mim é um descanso. Porque na hora que sua mente pensa que você tá descansando, tava na hora de voltar a trabalhar. Mais ou menos, entendeu? Por aí. E depois tira mais. Aí depois de 6 meses vem 20 dias de férias. Que aí é aquele período de férias que você fica 20 dias em casa. Na hora de voltar, você, não, vou voltar pra esse trabalho, não, que tá bom demais. Tipo isso, pra não descansa, né? 15 dias não dá pra descansar. Não, o corpo começa a sentar na poeira e já tem que levantar de novo. Eu tenho que. Eu tenho que confessar que já deve ter aí, brincando, uns 4 anos que eu não tiro férias de 30 dias consecutivos. Eu sempre tiro assim uma semana, depois 6 meses eu tiro mais 15 dias. Minhas férias é uma bagunça. É, isso quando eu não vendo, né? Os 10 dias. É, isso é o que diz a lei, né? Que na prática, a gente costuma vender os 30 dias, né? A verdade é essa, né? É verdade. Ah, eu não vou. Cara, não vale a pena vender 10 dias, né? Não vale a pena, não vale a pena. Mais que você tenha uma graninha, não vale a pena. É melhor descansar o máximo. Melhor descansar os 10 dias, né, velho? É, eu tenho que descansar, né? Minhas próximas férias eu pretendo tirar ela em pleno gozo. Ah, mas você não trabalha, só tira férias quem trabalha. Você não tá trabalhando, você fica o dia inteiro no Facebook. Olha. Ué, quem trabalha tira férias, quem não trabalha não tira férias, velho. Ninguém reconhece o esforço. Tá querendo demais. Tá desenvolvendo uma forma de, então, de descansar mais, né? É, mas não concorda. Tá. Gente, que absurdo! Isso é calúnia! Não, calúnia não, são fatos. Trabalhar é igual o Diego. O Diego é um cara que trabalha, porque ele fica o dia inteiro sem contato com ninguém, internet, né? Ou seja, fica o dia inteiro. Pois é, tá vendo? Tá vendo? É fato. Eu tinha pelo menos a desculpa que eu trabalhava no Facebook. Pois é. Eu pelo menos tinha essa desculpa, ele nem isso. Pois é. Não, e outro ainda, Patrick, a gente vai falar que ele não tá trabalhando, e fala assim, não, que isso, é só meu perfil que tá online, não, na verdade eu tô em outro lugar. Aham. Você se esquece dos smartphones que mantém vocês conectados o dia todo, né? É, mas só que o sinalzinho do smartphone lá no Facebook, um desenho de celular, não aquela bolinha verde disponível. Ok. Ok, ok. Então tá bom. He's Mr. Twister. Oh, no, no, no, no. O Patrick tirou férias agora recente. O externo não tira férias há 20 anos, eu não tiro há 15. Viajar nas férias é uma boa ideia quando, gente? Quando você tem dinheiro no bolso. Olha aí. Com certeza. Viajar sem dinheiro, pode ter certeza que você vai e não sabe se volta. O pior é você ir viajar e ficar contando latinha, cara. Contando moedinha pra poder fazer as coisas. Pô, você vai, por exemplo, você vai na praia. Pra você ir na praia e ficar economizando picolé, pelo amor de Deus, fica em casa. Olha aí. Importante. É verdade. Ah, eu vou viajar, beleza, mas eu tenho que, na hora do almoço, eu tenho que ir pro meu apartamento cozinhar. Pô, você vai viajar? Almoça fora, pelo amor de Deus, cara. Olha só. Uma vez, né? É, pelo amor de Deus, não. Viagem é pra descansar, você vai viajar pra ficar cozinhando? Pra ficar almoçando cachorro quente porque tá sem dinheiro? É, e aquele espírito de aventura, de viajar com os amigos sem dinheiro, acampar e fazer essas loucuras? Acampar é outra coisa, rapaz, né? Rapaz, foi uma pessoa que fez um esquema desse uma vez, cara. O cara foi com uma turma, sem um puto no bolso, o cara voltou pra casa trêbado, trocando as pernas e com 30 contos no bolso, velho. Olha aí! Como é que faz isso? Explica! Tá, essa técnica de multiplicação dele tá ótima, eu vou aprender isso aí. Meu amigo Patrick Murta, você que esteve com a viagem marcada 2 vezes durante essas suas férias, você se arrepende? Eu me arrependo de não ter viajado, porque eu queria muito ter viajado, mas eu criei um monstro. Minha patroa tá mais pão dura do que eu. Então ela barrou a viagem de todas as formas, de todas as maneiras. E olha que não era por falta de dinheiro, não. Era por pão durice mesmo, porque achou que era outra coisa. Eu me arrependo, cara. Viajar é sempre bom, cara. Você tem que ver que não é um custo, é um investimento. Você tá comprando experiências. Experiências que você não vai ter em casa, na sua cidade. É por isso que você vai conhecer outros lugares. Esther, quando foi a última vez que você viajou? Rapaz, agora você me pegou, hein? Tem um tempinho já, cara. Eu acho que foi pra Domingos Martins. É uma cidade a mais ou menos umas 4 horas daqui. E é muito frio, né? Tem muita arquitetura alemã. É um lugar bem legal, cara. Muito legal. Olha aí. E por falar em mato, meu amigo Diego Mendes, quando foi a última vez que você viajou? O que tem a ver com mato isso? Me explica. Qual a razão lógica pra você falando de mato e perguntar isso pra mim? Pois é, as coisas não mudaram. Já vou te mandar pro inferno de cara. Vai pro inferno. Tá bem todo. Então, a última vez que eu viajei já tem tempo pra caralho, que eu não lembro nem pra onde que eu fui mais. Não, sinceramente, a Sarah tá pra fazer quase 3 anos, desde então eu não lembro quando eu viajei, não. Caramba, mas você viaja todo dia de Santa Luzia pra Belo Horizonte. Olha, não, aí, como diz o externo, eu não posso considerar isso uma viagem, não, porque eu faço estrada todo dia. Vida de pobre não tá fácil. Tá, a última viagem que eu fiz foi no carnaval, me diverti bastante até. Se divertiu tanto que fez filho, né? E eu já sou completo. Agora que eu me toquei de quais filhos que o Hélio tá falando. É, ué. Carnaval foi bom pro Thiago, rapaz. É, o Thiago tem tanto filho que você tem que ir somando aqui e tentar achar as histórias pra você desvendar qual é o mistério. É, ué, as cenas realmente. É, carnaval do Thiago realmente. Você vê, o menino nasce outubro, novembro, pode saber que é filho do carnaval. Com certeza. Eu tô planejando agora uma viagem pra mais ou menos setembro, outubro. Eu vou para um local totalmente diferente, que ninguém conhece, uma cidade chamada Moimirim. Eu tô querendo ver se eu vou dar uma ida lá, cara, porque tem muito tempo que eu não vou lá, assim, com um tempinho bacana para aproveitar, né? Só viajo para lá só na sexta e volto no domingo, sempre assim. Então eu tô querendo ir com um tempinho a mais, até mesmo porque eu tô querendo levar minha filha. Então vamos ver aí se eu vou conseguir fazer esse plano aí. Essas viagens de nascer e voltar no domingo, vocês consideram isso uma viagem mesmo? Com certeza. Viagem de férias? Se eu for na sexta pra Nova York e voltar no domingo, não vai contar, não? Pega um avião, cai lá em Nova York e volta aqui na segunda-feira e tá de volta. Não, é melhor você pegar o avião e ele não cair em Nova York. É melhor ele pousar, né? A piada do descanso. Eu tô dando um apoio pro Diego, porque o Diego tem muito tempo que não faz essas piadas. Ué, cara, é verdade, você prefere pegar um avião aqui e ele cair lá em Nova York, você não quer voltar, não? Vai virar história se cair lá. A manchete, Patrick Murta cai no avião. Não. Avião. Uma barriga dessa também é difícil o avião não cair. Eu imagino o quanto essa barriga deve ter crescido nessas férias, você só encostando ali em cima do sofá. Eu engordei 3 quilos, mas eu não fiquei encostado só no sofá, rapaz. Não fiquei tomando sorvete, eu fiquei passeando. O problema é que você come demais em férias, cara. É o dia inteiro tomando sorvete. Eu vi a notícia nos blogs Brasil. Morre famoso podcaster em um acidente. Famoso? Famoso, ai meu Deus do céu. Tô vendo que esse podcast continua o mesmo. 15 dias não. Patrick morre careca com óculos, aí sim, vão confundir ele com a Zagal, né? Aí até. Eu concordo com o Patrick, eu acho que uma viagem, mesmo que seja de sexta-feira para domingo, eu acho que pode ser considerada uma viagem, dependendo da distância que você corre. Eu entendi mais ou menos o que o Stan falou. Se você, por exemplo, você vai para um hotelzinho fazendo aqui numa cidade bem pertinho daqui onde a gente está, não chega a ser uma viagem. É um passeio, né? De final de semana. Mas agora, por exemplo, você vai lá nos Cafundéus, onde que eu nasci lá, você vai 360 quilômetros. Isso aí, sim, é uma viagem. Agora, cara, eu não vejo graça nenhuma em viajar pra cidade histórica. Eu não vejo graça nenhuma em viajar pra um lugar pra ficar vendo igreja, pra ficar vendo monumento, cara. Eu vou ser sincero, pra mim tem que ter algum atrativo, de preferência, algum entretenimento. Por isso que eu adoro viajar pra praia. Porque praia, você vai lá, tem pelo menos a praia pra você curtir. Geralmente tem outras paradas pra você fazer. Por exemplo, se eu for visitar o externo, além de ter praia, tem uma fábrica de chocolate pra ver, uma coisa diferente e tal, não sei o que. Agora, eu vou pra Pouso Alegre. O que, que eu vou fazer lá? Vou ficar indo na praça. É sério, não vejo graça, velho. Não vejo graça. Eu gosto, cara. Eu gosto. Eu fico muito ligado em arte, cara. Eu acho legal visitar a igreja, visitar monumento. Eu acho legal. Nossa, eu gosto. Você tem internet, cara. Pra que você tem internet, velho? O velho não me entra na cabeça. Oh, meu tio morou durante muito tempo em Ouro Preto. De vez em quando eu ia viajar ele, aí meu pai e minha mãe ficavam lá. Olha, vamos na antiga prisão. Cara, que graça que tem ficar vendo isso. Não tem Olha graça aí, nenhuma. Cara. Eu não vejo nada de mal. Várias vezes aconteceu de eu sair aqui num sábado de manhã, passar o dia em Ouro Preto, andando pra cima e pra baixo, subindo ladeira. Depois voltar pra casa. A subir ladeira. O que mais tem em Belo Horizonte é ladeira. Você precisa ir lá em Ouro Preto pra subir ladeira? Só. Ah, não, velho. Não, não. Viajar, você tem que ter alguma coisa diferente. Você tem que ter algum... Por exemplo, São Paulo. São Paulo é uma cidade bosta, mas tem muita coisa pra você fazer. Então, tipo, acaba valendo a pena. Porque, tem entretenimento que você não tem aqui. Tem todo tipo de coisa. Tem uma quantidade de poluição maior que aqui. Ah, mas poluição, tá de boa. Nós estamos para a parte. Tô ligado. Porque isso é um atrativo diferente que eles têm. É, mas você tem muita coisa pra fazer. Muito teatro, muito filme, muito parque. Eu adoro parque. Então, pra mim, compensa, por exemplo, ir pra São Paulo pra ir no Hopi Hari. Olha que viagem maneira. Que viagem foda. Agora, é bacana, né? Agora eu vou lá pra Manhumirim pra ficar todo sábado dar um rolezinho na praça, voltar pra casa, pra ficar assistindo Faustão na casa. Manhumirim é doido demais, só. Vou ficar na casa da minha tia assistindo Faustão? Para, velho. Não. Viagem pra você ir num lugar pra parada maneira. Isso aqui pra Manhumirim é melhor do que Pouso Alegre, rapaz. É, não duvido, não. Pouso Alegre é a última vez que eu fui lá. O interessante de Pouso Alegre, cara, é que tem umas coisas muito maneiras. O pessoal estaciona no meio da rua. Tinha charrete com... Sério, estaciona no meio da rua. Em cima daquela faixa amarela, sabe? No meio da rua. É sério, sério, cara. E, tipo assim, tinha lá na praça, na principal praça. Tinha um trenzinho pro pessoal ouvir, passear na cidade, mais brega. Aí tinha lá uma carrocinha com ovelha. Ovelha puxando a carrocinha. Ovelha, sabe? Bicho? Não. Ovelha? Não. Aqui a gente não vê uma ovelha nem em lugar nenhum, cara. Mas, enfim, viajar tem que ser um... Eu gosto muito de ir pra praia. Eu considero muito praia o que tem alguma coisa pra fazer. Não, cara, mas tudo bem. Se ir em praia, até que vale. Mas não que seja praia do Espírito Santo, né? Que, pelo amor de Deus, os mineiros... Vai pra lá. Mas Espírito Santo é maneiro. O pessoal tem muita a tendência de falar mal do Espírito Santo, porque o bacana... Não, eu fui pro Rio de Janeiro, eu fui pra Bahia. Cara, Porto Seguro, a água é tão escura quanto algumas praias do Espírito Santo. E não são todas praias do Espírito Santo, são assim. Guarapari, por exemplo, não deixa de ser uma boa praia, com a água limpa, água legal. O Diego ia gostar de uma praia que tem entre Guarapari e Marataízes, que é a praia de Pau Grande. Diego, é ter virado até e a água é verdinha, bonitinha. É uma praia quase deserta. É muito maneiro, velho. Espírito Santo é maneiro. Mas não, ô Patrick, não. Já tá aí o fato de que eu já não curto as praias do Espírito Santo. Você vai em Piúma, Diego? Olha como é que Piúma é maneiro. Piúma tem uma ilha, tem uma parte da praia que tem uma ilha pertinho da praia. Dependendo do horário que você vai, dá pra você ir a pé na ilha, cara. É muito maneiro, cara. Aí você vai ver isso lá no Rio de Janeiro, é a mesma coisa. Não, mas durante o caminho, se fosse no Rio de Janeiro, durante o caminho da praia até a ilha, você tomava uns 3 pipocos, pelo menos. Olha aí, olha o preconceito. Eu tô só escutando não... aqui, cara. O show de preconceito, o Diego tá puta do pariu. Mas, ô Externo, você recomenda essa praia aí do Pau Grande? Cara, eu não costumo ir nessa praia, não, velho. Eu acho que isso aí tá muito bom mesmo, sabe? Mas você já foi? Não, eu já... Nessa área eu costumo ficar linha cheia. Presta atenção, porque... Externo, eu acho que é melhor você não fugir, não. Assume logo que você já foi. Já foi. Sim ou não? Legal. Mas, cara, eu não costumo sair daqui pra procurar outras praias, até porque eu moro muito próximo, cara. São 3 quadras, 4 quadras da praia, entendeu? Então. Ô, sim. Repreende toda inveja. Assim. Olha. Não, cara, agora falando sério. Eu não é nem questão de ser praia, Espírito Santo ou qualquer outro lugar, não. Eu, praia e clube, velho. Clube até que dá pra levar, mas praia de uma forma geral, eu e cachoeira, essas coisas, eu não sou muito fã. Primeiro porque você é magrelo e branquelo. Não, cara. Não, isso aí é um fato que dá pra se passar, porque afinal de contas todo branquelo acaba queimando e ficando igual um camarão. Isso ainda passa ainda. Não é nem isso. É porque, tipo, eu vou caçar praia, cachoeira, esses negócios, pra quê se eu não sei nadar? Então eu vou caçar numa cachoeira, por exemplo, ficar pegando uma água no meu lombo gelada pra poder não aproveitar aquela água o tanto que eu gostaria de aproveitar? Mas o errado é você. Você já tem 25 anos e não sabe nadar até hoje, o errado é você. Exato. Exatamente. Eu sei que o errado sou eu. Tipo, mas... Olha só, eu acho assim, que numa situação dessa aí, você deveria fazer como eu, pelo menos, entendeu? Eu mesmo já tô enjoado de praia. Mas quando eu vou na praia, eu tô lá, sento ali num quiosquezinho, como um peixinho frito, ou um camarão, que eu gosto muito, entendeu? Bebo alguma coisa, uma cervejinha, água de coco. Enfim, cara, eu acho que praia, pra mim, pelo menos, funciona dessa forma, porque me incomoda também aquela areia que fica grudando na gente o tempo todo. Entendeu? A água salgada demais, bate o sol, já queima a pele muito rápido. Sim. Eu sou moreno, mas, cara, incomoda, cara. Incomoda. O sol. Muitos amigos meus têm falado isso, né? Até que a praia hoje em dia a galera vai nem tão por causa da água, da areia, mas pra ficar ali tomando uma e tal, comendo alguma coisa. É exatamente. Quando você tá com dinheiro, é fácil você decidir o que, que você vai fazer. Mas como que a gente aproveita as férias sem ter dinheiro? Eu acho que todo mundo aqui já passou por um perrengue, então a criatividade aí teve que falar mais alto, né? O perrengue não passou nunca, meu amigo. Nunca? Não, ele... Ah, ué, todo perrengue até hoje. Continua. Nossa. Tá lento, hoje, porra, você tá lento pra entender as paradas. Cara, eu acho que a melhor forma de aproveitar as férias sem dinheiro é buscando outras formas de entretenimento. Por exemplo... você não tem dinheiro, pô. Eu, essas férias, eu também fiz muito isso. Assisti muita série. Você tá, não tá deixando de curtir, não tá deixando de aproveitar o tempo, não tá um tempo ocioso. E tá fazendo uma coisa que você gostaria de ter feito há muito tempo e não fez. Eu brinquei nesse período de férias que eu tive. Durante a tarde eu joguei videogame pra caramba. Eu zerei quase uns 7 jogos nesse período de 2 semanas, de jogos que estavam pendentes e tudo mais. Se você não tem dinheiro pra curtir, busca outra forma de entretenimento. Lê um livro, vale a pena. Eu também acho, eu acho válido também. Apesar de não ser tão divertido quanto uma viagem. Não, eu ia falar que a internet hoje, ela proporciona outros meios, né, de entretenimento. E você acaba tendo ali opções muito baratas, né? Quase... vai comprar ali uma pipoca, um refrigerante, chama os amigos e tem uma sessão de cinema em casa. Não, e outra coisa também. Legal. Outra coisa, igual o Patrick falou aí, que ele gosta de parque, essas coisas. Quando você não tem muito dinheiro, você tá num determinado lugar ou cidade, é aí sim que entra aquele caso, você procurar uma praça que tem algum atrativo na praça, um parque que tem alguma coisa que não seja paga, um brinquedo para você aproveitar com seu filho, que não tem que gastar dinheiro, e assim por diante. Acho que é as opções que às vezes aparecem aí quando você não tem dinheiro. O Patrick não gosta muito, né? Mas completando o que o Thiago disse, realmente a gente tem internet. E isso aí ajuda muito quando a gente está em um determinado local. É muito comum as prefeituras da cidade organizarem eventos, especialmente em períodos de férias. Né? Então é fácil você ir, por exemplo, numa exposição, normalmente muitas delas são de graça. Museu, normalmente de graça também. Você não paga pra ver determinadas exposições. Shows, tem muito show também que é de graça. Eu acho que dá pra se divertir sem dinheiro também nas férias. Ah, cara, mas eu acho que eu tô chato pra caramba, velho. Por exemplo, em BH, direto tá rolando um show de graça na praça de estação, cara. Eu não vou, velho. Eu não vou por causa das pessoas, porque as pessoas são difíceis. Falou que é de graça aqui em Belo Horizonte, vai o pior tipo de pessoa que age da pior forma. Eu posso estar parecendo muito idiota, possivelmente, mas nossa, cara. Eu, o Diego falou de parque, eu fui muito em parque nessa série. Fui parque municipal um monte de vezes aqui com meu filho. E, cara, tava me enchendo um saco. Eu não conseguia ficar 5 minutos em pé sem nem vir ninguém me pedir dinheiro, velho. Eu não, aí eu fui numa praça, igual o Diego falou, a praça do batalhão, que é em frente ao batalhão, tem uns brinquedinhos, é uma praça grande. Cara, eu não, aqui não vai ter ninguém me pedindo dinheiro. 5 minutos lá, foi nego me pedir dinheiro, cara. É foda, isso aí é complicado. Aqui pra Belo Horizonte, principalmente, tá bem complicado. Acho que as grandes capitais, principalmente onde vão sediar jogos da Copa, também deve estar passando por isso. É complicado. O Diego falou dos parques, cara. Em Belo Horizonte tem os parques ecológicos, entrada grátis, você acaba gastando com transporte, que a maioria deles acaba sendo um pouco mais longe. Isso aí é legal, cara. Mais longe depende do ponto de vista, né? Por exemplo, você está falando do Parque das Mangabeiras aqui em Belo Horizonte, para quem não conhece, é um parque nas montanhas, que é a ideia de um parque mesmo, muita mata, muita floresta, muita trilha, isso eu acho legal. E é legal porque lá, pelo menos, você não passa raiva de andar 2 metros e alguém vier te pedir dinheiro. Enfim, a gente falou um pouco aqui de parque, a gente falou um pouco de fazer cinema em casa, chamar os amigos e tal. rateio também pode entrar, né? Nessa ratear dinheiro pra poder fazer um churrasquinho, esses esquemas, pode entrar nesse esquema sem dinheiro, né? Isso, com certeza. Pode. Você acaba gastando bem pouco, né? Mas é muito importante. Acho que a grande maioria das pessoas acaba passando por isso. A gente falou de cidade histórica. Uma vez a gente juntou um monte de amigo aqui. Aí, por exemplo, ia no carro eu e mais os quatro, enchia o carro e a gente rateava o dinheiro da gasolina. Aí, tipo assim, com 15 reais, eu fui e voltei em Ouro Preto, andei o dia inteiro, fraguei tava tendo exposição de graça, então um monte de igreja tava aberta lá. E foi um negócio bacana, pra quem não tinha dinheiro na época, foi muito bom. Voltou bêbado? Não, voltei porque eu tava dirigindo, né? Eu sou motorista da rodada. Ah. Uma coisa que eu gostava muito de fazer nas férias e não tô conseguindo mais há uns bons 4 anos, cara, é jogar jogos de tabuleiro, cara. Eu adorava aquelas férias onde você passava o sábado e o domingo inteiro jogando War, cara. Eu curtia muito. Isso era legal, cara. Nossa, é bom porque era um momento ali que o divertido não era estar jogando, né, Esther? O divertido era estar com a galera, era rir, era zoar a cara do outro, era brincadeira, uma tarde jogando baralho. Com certeza. Olha, você vê a pessoa perdendo, cara, é impagável, cara. Nossa. E no War tem como você fazer muita estratégia, assim. Tem muito desse negócio. O Banco Imobiliário também tem muito disso, cara. Você tá ali, você vê a cara da pessoa com medo de parar naquela sua rua que tá lotado de hotel. Cara, é impagável, cara. Aquilo ali. Sabe quando a pessoa cai na sua casinha ali e já entrega o jogo? Tá bom, perdi. É tipo assim, cara. É, tá aí, uma coisa que eu não faço há muito tempo também. Aí o bacana do Banco Imobiliário também é quando você vê a pessoa lá perdendo o dinheiro dela, que ela chega pro banco e me empresta dinheiro. É, tem isso. Me empresta um dinheiro que eu não vou ter como pagar, e você vê a pessoa se ferrando cada vez mais. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Imaginação também, você ri dos outros pagando mico, fazendo mímica, cara, é muito bom. E isso pra mim tem muito cara de férias, porque nessa rotina tão corrida, eu lembro da época dos meus acampamentos, que eu ia muito em acampamento, e a gente ficava o sábado inteiro brincando disso, era muito bom. Jogos de tabuleiro, então, já pode entrar nas dicas de férias, né? É, pode ser. Sim, com certeza. Pode ser. Hoje em dia a gente fica muito videogame, computador, internet. Eu tô tentando me afastar da internet, sério mesmo. Tô vendo como tá sendo bom. Fiquei 2 semanas sem acessar a internet, não senti falta, foi muito bom. Então, um jogo de tabuleiro realça isso, né? O contato entre as pessoas. Não vai poder ser só online, né? A pessoa vai lá na sua mesa, você vai rir da cara dela, jogar refrigerante na cara dela, jogar pipoca nela. É sério, cara. É, eu tô sentindo falta dessas coisas. Eu falei até no último podcast que eu participei, né, das redes sociais, mas nós estamos chegando um momento que a gente tá ficando muito dependente de computador pra tudo, até pra divertir, pra interagir, cara. Então, eu ia falar disso, porque eu particularmente, eu sou muito forever alone, cara. Eu gosto muito de jogos de tabuleiro, por exemplo, jogos assim que dá pra gente interagir com outras pessoas. O meu problema é ter pessoas pra jogar comigo. Olha aí. É o meu problema, não, também. Porque pega assim, esse negócio também, você viajar pra casa do parente, sabe? E aí eles espalham, né? Gente dormindo tudo a quanto é canto. Se você quiser pegar água na geladeira de noite, tem nego dormindo na cozinha. Pois é. Cara. Nossa, eu acho que isso era muito comum na minha família, cara, porque final de ano assim. Minha família é grande, e o Ellison brincou e tal, de Moimirim, mas toda a minha família mora em Moimirim. E. Final de ano chegava, às vezes, cara. Eu mesmo até hoje durmo na sala quando eu vou pra casa da minha avó. Todo mundo dorme no quarto. Ali, sala. Eu tô muito velho pra essas coisas, cara. Eu tô rabugento. E eu procuraria um hotel pulgueiro da, qualquer da vida, cheio de pulga ali. Pagar, sei lá, uns 20 contos pra passar a noite. Ia ser um pulgueiro mesmo, mas. Tem um pouquinho de privacidade. Eu acho que eu tô velho. Pode ser, cara. 20 contos você não paga nem motel, cara. Então, é um pulgueiro qualquer, mas pra. Que ainda mais que eu gosto de. Eu gosto sim, porque eu gosto de dormir nu, como eu vim ao mundo. Eu vou me incomodar, né? Na casa da minha. Já pensou? Na casa da minha tia, ela vê peladão, aquela bola de pelo em cima do sofá. Não tem jeito, né? É necessário isso aí? É. Diego Mendes, você gosta de dormir nu? Cara, não tem muitas essas manias, não. Você dorme de cuequinha? Cara, eu durmo do jeito que eu tiver. externo, você tem alguma dica para passar para os nossos ouvintes? Dica de férias? O que o cara pode fazer nas férias? Pode levar em consideração dinheiro também, viu, gente? Pode. Dinheiro, né? Dinheiro é muito chato, que... né? O cara que tem dinheiro, porque o cara que tem dinheiro pode fazer qualquer coisa. É verdade. Mas assim, eu acho que em férias a gente tem que aproveitar o local que a gente está. Primeira coisa a se fazer na hora de ir para as férias é arrumar as malas. E arrumar a mala, você sabe que é aquele problema, né, cara? Porque dizem que você tem que colocar tudo na mala. E aí você tem que tirar metade do que você colocou, isso aí é o ideal para você viajar. E aí a dica que eu dou é conhecer o local para onde você vai, saber da programação do local, se vai ter algum evento, alguma coisa assim. Se você gosta, aí acaba se divertindo mais, né? Eu acho que assim funciona as férias. Patrick, você que tirou férias, que esteve com seu filho. Minha dica é aquele negócio, se você tem dinheiro, viaje, cara. Se você tá com a graninha sobrando, se você pode fazer sem apertar seu orçamento, viaje, cara. Férias, eu não vejo outra uma coisa mais divertida pra fazer do que viajar, a não ser que você tire as férias pra fazer um curso de extensão, que existem muitos cursos realizados nas faculdades, cursos de extensão, justamente no período de férias, onde você agrega conhecimento, faz um grande network e tudo mais. Mas eu acho que férias foi feito pra se viajar. Isso aí, né? Diego Mendes, dicas, você que é um cara que tira bastante férias, que teve um período de férias muito longo, o que você fazia quando você tirou suas férias de um ano e meio? Tava o dia inteiro copiando um amigo meu e jogando Warcraft. Olha aí, Patrick. Pois é. Mas, minhas dicas é o seguinte, cara, se você tá com férias, tá com dinheiro ou sem dinheiro, aproveite o máximo possível, seja com jogos em videogame, tabuleiro, jogando pedra pro alto, qualquer coisa. Filme também é uma boa dica. Você assistir um bom filme bacana, seja ele novo ou não. Às vezes tem gente que pega as férias para poder relembrar filmes antigos, tipo Os Aventureiros do Bairro Proibido. Cara, esse filme persegue esse programa. Falei foi de propósito mesmo, que toda vez que vai falar de filme velho, a gente tem que falar dele, não tem jeito. Não, vamos indicar então Férias Frustradas. Ótimo férias... filme. Olha aí. Boa. Ótimo filme. Muito boa. Isso aí. Eu não indico nenhum filme que tenha cachorro falando, pelo amor de Deus, tá? É muito ruim esse filme. Mas aí seja, sei lá, um botequinho pra você tomar uma dose de cachaça daquelas álcool etílico puro, sei lá. Isso pra quem não tem dinheiro, às vezes dá. E assim vai. Coisas pagas e não pagas. Aproveite bastante o máximo que puder. Bacana. Eu acho que todo mundo já falou, né? Vou acrescentar muita coisa, não. O Externo falou de Férias Frustradas. Férias, filmes com tema férias, olha aí. É uma ótima comédia, cara. É um filme antigo, mas se você prestar atenção nos detalhes do filme, nas piadas do filme, cara, tem coisa que você não vê hoje em dia. Enfim, a melhor forma de você aproveitar as férias é você ter uma boa programação. A sua cidade provavelmente tem coisas que você pode fazer com baixo orçamento. Se for Belo Horizonte, não. Cara, tem. Aqui tem bastante coisa que dá pra fazer hoje. Tem sim. Ou não, né? Não. Mas enfim, se você for viajar, se você tiver como viajar, viaje. Aproveite, é bom viajar. E agora, meus amigos, vamos para a sessão comentários! Vamos lá, o primeiro comentário de hoje é da Débora Zuvela. Ela diz o seguinte: eu nunca fiz curso de inglês, mas eu entendo muito bem graças às séries que eu assistia e às músicas que escutava quando eu era adolescente. No caso das músicas, eu lia e tentava traduzir. Isso ajudou muito o compreendimento que eu tenho atualmente e consigo ler, escrever e entender, mas tenho um pouco de dificuldade para falar, no caso o inglês. Ela fez esse comentário, foi falando do cast de número 53, autodidatismo. Olha aí que bacana, né, cara? E é engraçado porque o programa sobre autodidatismo, a gente falou bastante sobre outras profissões que você pode aprender de forma autodidata, igual a gente chegou a comentar do Eric Clapton, que é autodidata e é um excelente músico, guitarrista e tal. Mas é engraçado como que muita coisa ficou focada no inglês. É, cara, você com um pouquinho de esforço e procurando o lugar certo, você consegue aprender não só inglês, mas, por exemplo, eu, esses dias agora, eu tava conversando com uma amiga minha lá do meu serviço, e aí eu peguei, né, cara, o celular dela e tô futucando lá o celular dela, mexendo. Eu vi um negócio no celular dela que eu achei muito interessante, caso funcione, porque eu não testei. Que era um aplicativo para onde você pode aprender inglês, espanhol, chinês, outros idiomas, né, através do celular. Então, aquilo ali eu achei interessante. Você pega, põe aquele idioma que você quer e fica escutando e vai aprendendo aí de bobeira. Olha aí. Ó, o melhor que eu achei aqui desse comentário é o seguinte. É que é uma menina, né, cara? Que ouve a gente, né? É isso aí. Uhul! Pois é. E olha, vocês viram a foto dela? Ela é gatinha. É, ela é gatinha. Parabéns. É isso aí, continue ouvindo, participa, manda mais comentário, que a gente gosta dos comentários, né? E tá faltando um comentário na nossa página, né? Com certeza, galera, vamos fazer mais comentários aí. A Débora eu não conferi ainda não, mas vou conferir. Olha aí, cuidado com sexismo. Não, mas é sempre bom, cara, os comentários, ver que as pessoas estão participando. Atualmente, determinados cast que a gente faz até tem poucos comentários, mas os poucos que tem são valiosos e valorosos, como qualquer outro. Com certeza. Isso aí. E continuando aí nossos comentários aí, vou falar agora sobre o Mexidão Cast de número 55, que foi sobre os OVNIs. E o Maicon dos Santos Bege, não sei como é que se diz esse nome, ele diz o seguinte: parabéns pelo cast, o destaque ficou pelo caso das máscaras de chumbo, lembro desse caso do Linha Direta e outros podcasts também já o debateram. Fica a pergunta, envolvimento real de aliens, sociedades secretas, golpe aplicado para tirar dinheiro de pessoas crédulas, queima de arquivo? Isso aí, uma pergunta emendada na outra, né? Porque a gente consegue perceber várias perguntas. Mas tá aí, né? O mistério que a gente não vai saber se foi uma queima de arquivo, se foi puro, vamos dizer que golpe aí pra poder tirar dinheiro dos bobos. E assim vai. Mas uma coisa que a gente não vai conseguir responder, porque como eu disse, é um mistério. E obrigado aí, Michael, pelo seu comentário. Continue comentando, ouvindo, sugerindo e etc. Esse comentário do Michael foi muito legal, cara, porque se a gente esmiuçar o cast número 55, né, de OVNIs, a gente vai ver que daria pra gente fazer um cast sobre cada assunto abordado, cara, né? Com certeza. E as perguntas que ele levantou aí são muito pertinentes, né? Eu achei bem legal. Eu também gostei. Continua comentando aí, Michael. Aí, só resumindo aí o comentário do Michael, as perguntas que ele deixou são as perguntas que não querem calar, né? Vamos saber se um dia teremos alguma resposta para uma dessas aí, Maicon. Caso a gente tenha, a gente vai deixar no ar aqui para você. Olha aí. É isso aí. Dizem que o Obama vai fazer o anúncio oficial da existência de vida extraterrestre ainda até o meio do ano que vem, né? Vamos ver. Yes, we can. Nossa, o que é isso? É assim, nós podemos falar sobre os aliens, pô. Ah, tá bom. Nossa. E ainda sobre o Mexidão Cast número 55, OVNIs! Cast muito bom. Tá aí, se você estiver ouvindo esse cast, ouça também, que ficou muito legal. O Vitor Hugo! Vitor Hugo! Vitor Hugo! É porque a gente já faz pro Magaren, velho. Ele direto, ele comenta, a gente não fez nada com ele ainda. É, a gente tinha que fazer a vinheta do Vitor Hugo. É, Vitor Hugo! Vitor Hugo! E o Vitor Hugo diz: olá, galera! Gostaria de tecer aqui um comentário no que tange a questão dos ETs. Olha só. Então, o Vitor Hugo tá usando as palavras inteligentes, rapaz. Então, isso que eu ia ressaltar, cara, foi a gente falar sobre um assunto estranho que o cara ficou estranho também e tá fazendo umas palavras muito difíceis de se dizer. É isso aí, cara. Continue assim. Pois bem. Sobre a existência dos mesmos, muitas e muitas pessoas acreditam que seria aquele ET dos cinemas. Ou então, um ser bípede parecido conosco. Mas na realidade, a vida extraterrestre da discussão em tela se refere à existência ínfima. Puta que eu pariu. Olha isso, ínfima. Nossa, mãe. Mas que seja mais um ser vivo e não algo visível a olho nu. Ele fala assim que a vida extraterrestre pode ser bactéria, alguma coisa desse tipo. É, alguma coisa que a gente não pode... Não, então, eu discordo... Pode falar, você ia falar uma coisa, Té? Eu acho que se a gente for olhar, o nosso planeta é um planeta muito jovem. Então, eu acho que se existem vidas em outros planetas, elas podem sim ser bem complexas. É claro que eu duvido que elas se pareçam com a gente. Mas eu acredito que possam ser organismos bem complexos, sim. Agora, sobre OVNIs, não acredito que existam. E para enfatizar, a minha opinião, faça alusão a um comentário de um cast passado, quando o ouvinte Fernando Pessoa citou um livro como uma dica, O Alto Engano. Ou seja, as pessoas ficam desesperadas ou até mesmo com um pensamento sobre o assunto que acreditam que viram ou que realmente não viram. Ou seja, sua mente te levou a acreditar em algo que não aconteceu ou existiu. Bom, demais a mais, gostaria de parabenizá-los pelo trabalho feito por vocês. Até logo e tchau. Caramba, Vitor Hugo, você superou, cara. Nossa, esse cast seu, você abusou de todas as palavras que você poderia. Aposto que você vai ficar agora uns 2 anos sem usar uma palavra complicada, porque... Você arregaçou aqui, cara. É, eu tô sem palavras pra comentar o comentário do Vitor. Então não comentaremos esse comentário. Ô Vitor, obrigado, continua participando. Gostamos muito da sua participação. O Vitor, que é um amigo pessoal já. E não só meu, né, do cast também. Já. Não, que isso, o cara manda bem. Com certeza. É de casa já. Pode deixar seu comentário aí, seja feliz conosco. É. Então, para finalizar aqui, o último comentário, hein, professor, teste número 55, OVNIs. Tá lá o meu amigo pessoal, André Detento. Se vocês perceberem alguma semelhança entre externo e detento, vocês vão saber, né? Ele é um amigo pessoal meu de muito tempo. E ele diz o seguinte: será, cara, OVNIs, UFOs, daqui uns dias tá fazendo podcast sobre o Ouija ou brincadeira do copo? Cara, eu... Esse comentário dele aqui tem um significado a mais, porque a gente já é amigo de muitos anos e quando a gente era mais novo a gente acabou se envolvendo com tudo isso aí que ele comenta, né? Ouija, tabuleiro de Ouija, brincadeira do copo, né? A gente chegou a estudar um pouco de ocultismo junto e tal. É uma pessoa que eu gosto muito, então André, ó, abração, cara, e a sua sugestão anotada. O Thiago gostou da ideia e quem sabe aí a gente tá gravando um podcast sobre o assunto logo. Vi até que você se ofereceu para gravar junto com a gente. Aí, bacana. Então, quem sabe, né? Gente, eu queria agradecer o André. Continue ouvindo, discutindo com a gente gosta disso sim. É muito bom saber que é um amigo seu, externo, porque a gente vê, né, que nos últimos tempos o programa tem tido um crescimento assim, bem volumoso. E a gente fica feliz em ver que os nossos amigos estão ajudando a isso acontecer. Isso aí, eu só queria fazer só uma ressalva aqui e até mesmo uma pergunta. Ô, externo, de qual cadeia que vocês ficaram junto, cara, você e seu amigo aí? Você sabe, cara, se esse comentário ele fez de dentro de alguma cadeia, algum lugar? Não, essa explicação aí vai vir num podcast futuro. Não, eu gostaria de saber, porque detento, né, cara? A gente já imagina qual prisão que você ficou com ele. No podcast futuro a gente explica melhor essa situação. Olha aí que bacana. E se você quiser encontrar o meu amigo externo? Eu tô lá no Twitter, @externo, e no facebook.com/externo. Se você quiser encontrar meu amigo Diego Mendes, no facebook.com/Diego Mendes, ou então no Twitter através do @DiegoTMendes, número 7. Se você quiser falar com o nosso amigo Patrick Murta, que teve que sair para cuidar do seu filhote... Ele foi cagar, a verdade é essa. Ele foi cagar. @PatrickMurta no Twitter. Se você quiser falar comigo, facebook.com/ThiagoTMendes ou @ThiagoTMendes. Mas você tá me achando mais com frequência no Twitter agora, tá? Se quiser falar com o Mexidão Rocks, meu amigo Diego Mendes... Olha, pode ser através do Twitter pelo @MexidãoRocks, no Facebook pelo facebook.com/MexidãoRocks, ou também pode ser pelo e-mail através do mexidãorocks@gmail.com, ou então pode só deixar os nossos comentários lá na aba comentários lá, né, no contato, aliás, na aba contato do nosso site, pode preencher o formulário e mandar pra gente um contato, ou então vai no cast, ou então nos posts que você tiver mais preferência, e deixa lá seu comentário, que como o meu próprio irmão, amigo, camarada disse, Thiago Mendes, ele disse que não é porque você comentou num podcast ou um post antigo que o seu comentário não será lido. Isso aí. Ok, ok. Agradeço a paciência de todo mundo. Até mais. Até mais, galera. Falou. É legal mesmo. Continua comentando aí, Marcos. Eu também gostei, gostei bastante. Perdão, cara. Pode ir. Pode ir quem? Você. Ah, tá. Sobre o cast 55 ainda. Não, não, né? Não, pode deixar que eu leio isso. Eu achei que você tava falando da pergunta do cara. Não, não, era só isso aí. Ah, tá, desculpa. É, eu percebi que o ouvinte, ele teve essa identificação. Autismo, né? Isso, exatamente. Né? Ele teve essa justamente na língua inglesa, né? E agora, meus amigos, o Diego tá peidando do meu lado, velho. Que horrível. Ele gosta de... Oh, meu Deus. Ele segura o peito pra peidar do meu lado, velho. Ok. Que merda, hein? Oh, é triste isso, velho. É, falam-se, né, que as redes sociais, elas afastam as pessoas, porque fica mais nas redes. Não, isso é o que mais tá acontecendo hoje em dia. Isso é o que mais acontece. Você sabe uma coisa que eu sinto? Deixa o externo falar, Thiago. É, desculpa. Então, eu ia falar. Acabou.